dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos agora com mais um episódio do Sala de Projeção, com nossos queridos, nossa querida equipe do Sala de Projeção hoje, Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando, sempre um prazer estar aqui. André Vicente, tudo bom, cara? Beleza? E aí, tudo bem, gente? Maravilha, vamos para mais um episódio. Gustavo Leal, aqui no, em Tóquio. Bom dia para você, velho. E aí, bom dia, vamos lá. Hoje o filme, a gente tá chegando assim quase em outubro, né, de 2021, mais ou menos um ano para as eleições aí no nosso Brasil. Vamos falar de um filme altamente interessante e importante agora pra gente falar, que chama Mera Coincidência em português, Wag the Dog em inglês, com um elenco estelar, né, Dustin Hoffman, Robert De Niro, na época muito famosa Anne Hesh, na época namorada da Ellen DeGeneres, era um casal muito famoso na época, e tem pontas, né, de Woody Harrelson, maravilhoso, muito engraçado. E esse filme, ele é uma sátira, já vi esse filme muitas vezes. É um filme cujo nome em inglês, ele não tem uma tradução muito fácil pro português, né, chama Wag the Dog. Em inglês, né? Wag the dog é quando o cachorro ele abana o rabo dele. E aí o filme tem a expressão inversa. É, a cauda abana o cachorro. E originalmente, né? Quando tem a expressão the tail wags the dog. É uma expressão que normalmente se refere a alguma coisa que é menos importante, menos poderosa, que controla o que é mais poderoso, uma entidade poderosa, né? Mais poderosa ainda. Como um presidente, por exemplo, ele é controlado e manipulado por entidades menos poderosas que ele. Mas o filme, ele acrescenta um significado extra. Ele diz que ele corta a expressão, ele fala simplesmente wag the dog, né? Abana o cachorro, que no filme significa quando acontece um escândalo do presidente, o escândalo sexual. O filme é sobre isso, né? É um escândalo sexual que acontece muito próximo da eleição. Uma escoteira, assim, uma menina até talvez seja menor de idade. O presidente convida ela pra entrar no Oval Office, que é onde ele trabalha, né? A sala do presidente, né? O escritório do presidente na Casa Branca chama Oval Office. E aí tá tendo uma excursão dessas meninas. E aí ele convida essa menina que tá lá pra entrar no Oval Office com ele sozinha. E lá tem um abuso sexual. Isso 11 dias antes da eleição, né? Da reeleição. E aí ele contrata um time que forja, que inventa uma guerra pra acobertar o escândalo sexual nas notícias, né, na mídia. Isso basicamente é o filme. E a expressão se refere a isso. O filme começa com uma frase falando que o cachorro abana o rabo porque ele é mais inteligente que o rabo. Se o rabo fosse mais inteligente, ele abanaria o cachorro. Que é mais nesse primeiro sentido aí, né? O sentido do dicionário, de um grupo menor, mas, enfim, que tem um conhecimento sobre como as coisas funcionam e que conseguem abanar o cachorro, né? Conseguem mexer com entidades muito mais poderosos. É, eu só acrescentaria um outro que eu, antes de procurar a definição, achei que fazia sentido pelo filme, que é o cachorro abana o rabo, quer dizer, ele diante de uma informação da realidade, né, sei lá, ele vê o dono, ele vê uma bolinha, vê a comida, vê o que for, ele tem essa reação emocional de balançar o rabo. E eu acho que você, quando o rabo balança o cachorro, também tem esse sentido de inverter a ordem das coisas. Quer dizer, você quer causar uma reação emocional e aí você pode... A realidade vem depois, entendeu? Eu preciso que o público fique revoltado, eu preciso que o público fique encantado com o presidente, eu preciso gerar uma reação emocional e aí a realidade é secundária, né? Depois é que a gente vai modificar a realidade de acordo com o efeito emocional que eu já previ antes, que é uma estratégia narrativa, né? O Spielberg, inclusive, diz que fazia muito isso, né? Que os filmes dele, ele fazia um desenho emocional, né? Das reações emocionais, fazia quase que um gráfico. Todas as reações emocionais e em que momento do filme ele queria cada reação emocional, depois ele jogava a história em cima. O título em português perde completamente, né, a conotação e... Uma pena, né? O título em português é Mera Coincidência. Não tem nada a ver com a expressão, não tem quase nada a ver com o filme, né? O filme não tem coincidências. Uma coincidência fabricada, né? Mera Coincidência parece título de comédia romântica. É mesmo. Vamos lá, impressões? O que você... Eu tô curiosíssimo, Gustavo nunca tinha visto esse filme. O que você achou, velho? Eu adorei, morri de rir. E Kanda, minha mulher assistiu também, adorou. Ela foi bom pra... Porque toda vez que eu digo, vou assistir o filme do podcast, ela sai correndo, né? Porque é um pior que o outro. Mas aí esse eu fiz, não, acho que esse vai ser bom. Porque eu não sabia qual era o plantel do filme. Pô, só tem estrela aí. Começou a aparecer o nome do pessoal no começo do filme, a gente foi ficando empolgado, né? Porque só no maço. E eu achei o filme divertido. belíssimo, ri muito. O Dustin Hoffman tá impecável, né? Todo mundo muito bem, Woody Harrelson. Eu achei muito divertido o filme. Achei menos atual do que eu achei que ia ser atual, mas muito divertido, assim. Não ficou um filme... Não, nada chato. É um filme todo... acho que é divertido pra quem gosta de qualquer tipo de filme, assim. É um filme rápido. Não é muito longo, eu acho, né? É dinâmico, pelo menos, assim. É rápido. Ele é meio frenético, né? É, meio frenético, exato. Exato. No começo você não entende nada, aquele negócio de... Mas eu acho que isso é um pouco uma fantasia do americano sobre a política, né? Quando você vê série americana de política... Ontem, por coincidência, eu assisti um episódio de VIP, né? Aquela série da HBO com a menina de Seinfeld. E é isso, né? Toda série política de presidente americana, eles têm 500 mil assessores, todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu acho que é meio que uma maneira deles de representar. A câmera também, né? A câmera dinâmica, isso. Né? Ela vai atrás dos personagens, ela muda de ângulo rápido, né? Como se, assim, nós estamos atabalhoados, tentando resolver os problemas, apagar o fogo, né? E a câmera acompanha isso. Exatamente. É 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É o trabalho mais importante e mais difícil do mundo, você ser presidente. E todo mundo é muito rápido, isso. Né? Inteligente e tem senso de humor, né? E como se na política todo mundo fosse assim, brilhante, né? E falasse todo mundo ao mesmo tempo e rápido, como não tivesse a inteligência do roteirista, assim. Todo mundo fosse um Aaron Sorkin, né? André, então você gostou do filme, André? Eu achei ele meio datado, assim, não por causa dos fatos políticos, assim, mas a estética do filme. Não sei, ele é datado porque ele é velho, na verdade. 97 já tá velho, né? Porque ele parece um videoclipe dos anos 80, né? Ele é todo brilhoso. Eu tive essa sensação. Os personagens também, as roupas dos personagens, o figurino. Tem um ator, por exemplo, aquele cara que entra, parece que ele tá saindo da Matrix. É um dos caras da equipe do Dustin Hoffman, né? Que ele é um produtor de cinema, né? É o rei da moda, né? O Fat King. Ah, e eu jurava que era o Fat King e fiquei procurando o gordo. Não tinha um gordo naquele grupo. Era o Fat King. Igão, o que você achou desse filme? Vamos deixar bem claro, logo no começo, que não é o meu tipo de filme. Definitivamente não é o meu tipo de filme. Vocês já sabem como é que é o meu gosto, pelas discussões que a gente teve aqui sobre o Persona do Ingmar Bergman, sobre o Holy Motors, sobre o Mandy. Então, definitivamente não é o meu tipo de filme. Posto isso, eu gostei muito do filme. Foi a segunda vez que eu assisti o filme, eu acho que a primeira vez que eu assisti foi sob a recomendação do Diego. Diego, desde 1997, odeio admitir minha idade assim dessa forma, mas há 23 anos atrás o Diego ele me indicou esse filme, eu assisti ele uma vez, eu gostei dele. Eu fiquei surpreso porque eu me lembrava mais do filme do que eu imaginava que eu lembrava. Então ele ficou na minha memória, de certa forma. Não é um filme que eu revisitei, eu assisti uma vez, gostei e tá, sabe? Não é um filme que faz parte do meu cânone. Então deixei ele pra lá. E eu imaginava que reassisti-lo seria chato ou enfadonho, sabe? Já que é um filme que eu nunca dei muita atenção. Mas me surpreendi com minha própria reação, gostei de ver o filme. De fato, o André falou que achou o filme datado. Eu acho que o filme, ele me lembra esteticamente um bom episódio de alguma série de televisão dos anos 90. Assim, um episódio bem feito de alguma série de televisão dos anos 90. Mas eu não acho isso um demérito do filme. Pelo menos pra mim tem um quê de nostalgia nisso. É um bom episódio de televisão. E ainda assim, um episódio de televisão feito com os movimentos de câmera que deixam as cenas de diálogo e conversa mais dinâmicas, mais interessantes. Tem uns enquadramentos que eu achei inusitados, também é uma hora que eles estão conversando dentro da casa do Dustin Hoffman. A câmera parece que tá dentro da piscina. Eu não entendi muito bem qual era a intenção, mas eu achei interessante aquilo também. Os atores estão excelentes. Eu não sou exatamente um crítico de atores, né? Aliás, eu acho... É aquilo que eu vejo nos filmes. Eu sou muito mais de prestar atenção em cinematografia, em trilha sonora, em atmosfera, do que em atuação. Então, um filme com maus atores é passável pra mim. Mas, né, chama atenção, né, as excelentes atuações desse filme. É claro que o Dustin Hoffman é a óbvia estrela. Inclusive, eu acho que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme, não foi? Melhor ator principal. Melhor ator principal. Ainda assim, me chamou mais atenção a dupla, né, Robert De Niro e Anne Hesh. Eu achei os dois fantásticos. Adorei os dois. Achei a Anne Hesh maravilhosa, engraçadíssima, naquela cena do avião, o avião caindo e ela xingando o personagem do Dustin Hoffman. Eu achei ótima essa cena. Eu não sou muito de comédia, não sou de paródia, de sátira política, de filmes que fazem comentários políticos. Então, tendo em vista todas essas coisas, gostei do filme, adorei reassisti-lo. Se tem uma coisa ruim que eu posso falar sobre esse filme, é que, bom, assim, o filme ele é claramente dividido em três atos, né? Esse grande esquema, né, deles é uma farsa em três atos. Minha única crítica é que o terceiro ato, que é justamente aquele Fellini do trazer o suposto herói de guerra, né, interpretado pelo Woody Harrelson, de volta pra casa, o Old Shoe, né? Eu achei meio chato, assim, essa parte, assim. Comparado às outras partes, ela é a menos interessante. Ironicamente, é esse segmento que tem as melhores piadas, né? Justamente quando o avião cai, ou a própria... toda aquela sequência lá da morte do personagem do Woody Harrelson, também a reação do Dustin Hoffman, né? Sabe? Ah, ele tá vivo! Aí tem um segundo tiro, ele... Strike One. Eu achei a melhor piada do filme, mas eu achei que é a parte menos interessante do filme. Ainda assim, não é nada que estrague o filme. Eu achei a conclusão do filme muito boa. Só uma coisa, assim, eu achei que o filme, infelizmente, né, ele traz temas muito contemporâneos. Por isso que a gente está falando sobre ele. Né? Mas eu acho que ele abre caminhos aí para um debate muito interessante. E eu queria saber o que levou o Diego a ver isso várias vezes. Porque eu acho que depois que você vê uma vez, não tem muito por que revê-lo, né? Pois é. Eu também. Eu adoro. Eu não sei porquê. Boa pergunta do André. Eu já vi esse filme mais de 10 vezes. Eu acho que não tem ninguém no mundo que tenha visto esse filme mais de 10 vezes ou 15 vezes. Não, nem o diretor, cara. Nem o diretor, eu acho. Eu vi esse filme muitas vezes, desde garoto, assim, sabe? Ia na locadora e não tinha nada pra pegar. Ah, vou ver esse filme de novo. Pegava. VHS. Depois DVD. E aí baixei e tá lá na minha grana, melhores filmes de sátira política. Eu tenho lá uma pasta só de filmes políticos e tal. E tá lá como um dos principais. Adoro esse filme. Eu acho que é porque... Os personagens, quando eles estão... A primeira metade do filme, que eles planejam toda a guerra falsa, né, na Albânia, quando eles se juntam lá na casa do Dustin Hoffman, do produtor, né, e eles começam a conversar sobre possíveis modas e têm ideias juntos, né, e faz o brainstorming. Não sei porque quando eu assistia mais jovem, eu queria estar lá dentro, eu queria participar daquilo ali, sabe? Eu achava tão divertido, tão inteligente, né, pra mim, como garoto, né, 20 e poucos anos assistindo esse filme, né? E um pessoal sacana, satírico, sabe? E eu achei aquele cinismo dos personagens e um ceticismo também, né? Eu achava muito legal, achava muito engraçado. Uma das falas pra mim mais engraçadas do filme é como eles são, assim, claramente e meio sem noção de quão hipócritas eles são, né? Que eles estão lá armando, comentando como que o presidente tá totalmente ferrado e agora não tem mais chance pra ele, né? É um escândalo sexual de muito impacto, não vai ter como se recuperar disso, né? E aí tem uma hora que eles comentam assim, mas... Você participa? Você vota? Aí todo mundo fala, não, eu não voto. É, ninguém vota e por motivos ridículos. Uma, ah, eu não gosto da sala de votação, o outro... É claustrofóbico aquele negócio lá. Exatamente. Isso é legal porque mostra, assim, como eles estão na política, mas quando tem um ato realmente político, que é escolher, né, um presidente votar, eles não estão nem aí. É tudo um teatro pra eles, né? É, eles estão lá dentro de uma produção de um filme, assim, na cabeça deles, né? Uma produção... Aquilo ali. E eles são completamente imorais e não tem nenhuma compromisso com as consequências dos atos deles. Consequências, eu digo, morais dos atos deles. Isso que eu achei um pouco assim, que me bateu hoje, assim, que eu não achei o filme tão brilhante, tão maravilhoso mais. Porque assistindo hoje, depois, acho que já fazia uns 6, 7 anos que eu não vi esse filme, sei lá. Assistindo esse filme hoje, depois de tudo, especialmente depois de Me Too, o clima político e o clima de discussão política que existe hoje em dia, né? Muito centrado em questões de racismo, né? De orientação sexual e tudo. E um monte de denúncias de escândalos sexuais, de abuso, né? Depois de Harvey Weinstein, depois de todos os Bill Cosby e tal. O filme, ele passa assim meio raso, né? Ele faz graça com uma coisa que hoje em dia é super séria, né? E os personagens são realmente muito imorais, assim, muito hipócritas. Por exemplo, o presidente, ele abusa de uma menina, provavelmente, menor de idade lá, sei lá, de 14, 15 anos, né? E o pessoal fala assim meio de sacanagem. Puta que pariu. Agora, o que a gente vai fazer pra salvar esse cara? Então? Só que o cara, o Robert De Niro, ele é um spin doctor, né? O cara pago pra reinterpretar os fatos, né? Ele é tipo um Mr. Wolf do Pulp Fiction, né? O personagem do Harvey Keitel. É, ele é um problem solver, exatamente. Chega lá pra resolver, vai dizer o que todo mundo tem que fazer e todo mundo tem que simplesmente fazer sem questionar. Why the crisis? What crisis? Well, I'm working on that. Agora, vem cá, se a gente tava falando essa questão de moralidade, honestidade, tem uma frase do Dustin Hoffman no final do filme, antes dele ser supostamente assassinado, né? Isso também não fica de forma muito explícita, que ele fala assim, né, que quando ele quer receber os créditos, né, por aquela cena final que ele produz, do enterro do suposto herói americano. E ele fala assim: esse foi o melhor trabalho que eu fiz, isso tá perfeito, porque eu fiz com honestidade. É interessante ele falar isso. É o máximo da hipocrisia. Em que medida esse tipo de trabalho pode ser honesto, né? Tudo bem que é honesto no sentido de que ele estava se dedicando como produtor, ele foi levou as últimas consequências, né? A habilidade de produção de um filme, de uma ficção, né? De uma mentira. Na verdade é isso, né? É a produção de uma mentira. Então ele foi honesto na produção da mentira, segundo ele, né? Se isso é possível, vocês acham que isso é possível? Não, mas isso eu acho que já talvez entrando num tema espinhoso aqui, mas isso eu acho que é uma grandíssima sacada, inclusive da alt-right, da nova direita no mundo, é que ele tá certíssimo, né? Não é uma hipocrisia, porque ele acessa uma honestidade emocional, quer dizer, essa galera conseguiu entender a diferença entre a honestidade factual e a honestidade emocional. Isso é muito antigo, né? Isso desde, sei lá quem foi, Aristóteles, sei lá quem é que diz, né? Nem Aristóteles, anterior a Aristóteles, um cara que dizia que você só consegue acessar racionalmente aquilo que você já conhece emocionalmente antes. Você só se interessa por um fato racional se você tem uma relação emocional com esse fato. Isso é inclusive científico, né? Se você fere a área do cérebro capaz de emoção, você consegue, por exemplo, acessar o risco de uma coisa, mas você faz do mesmo jeito. Já fizeram esse teste. Eu acho que arrancavam a amígdala do cérebro de macacos. A decisão racional, no final das contas, é a decisão racional, ela só pode ser tomada se tiver emoção envolvida. Né? Se tiver uma conexão emocional, por exemplo, nesses macacos, o macaco olhava um outro macaco, sei lá, um predador, um leão, sei lá o que é que fosse, que é um predador do macaco, ele conseguia perceber que era um predador. Mas como ele não tinha uma reação emocional de medo, ele não saía do lugar, ele ia. E aí? Seres humanos também que perderam ou de algum modo danificaram a parte emocional do cérebro, ele consegue perceber, se eu for nessa estrada aqui é perigoso porque eu posso, sei lá, tá nevando, eu posso derrapar e morrer. Mas isso não altera nada, porque ele não sente medo. Ele sabe que é perigoso, mas ele não consegue sentir o medo, que é o que, enfim, daria o fundo para a decisão racional dele, supostamente. Então, quando ele fala que foi honesto, todos aqueles sentimentos que ele acessou são sentimentos honestos da população. Todo mundo, você fica... A única coisa ruim de ter visto esse filme é que eu entrei numa espiral, assim. No final, eu tava pensando coisas políticas empolgadas. É um negócio que mexe muito emocionalmente com você, entendeu? No final do dia, eu tinha revolucionado o Brasil, mudado a ONU, e já tava pensando em colonizar outros planetas. Mexe com uma realidade emocional, honestamente, né? O cara que chora lá com a bandeira americana, forjada de uma guerra que não existe, de um herói que é, na verdade, um prisioneiro estuprador. Mas a emoção que a pessoa sente ao ver aquilo é honesta, né? Por isso que eu fiquei com essa definição do wag the dog, né? Do rabo balançando o cachorro, muito mais como sendo a emoção moldando a realidade, né? Você busca uma emoção real e aí você cria uma realidade que seja compatível com essa emoção. Esses caras todos da nova direita, a esquerda não conseguiu ainda alcançar esses caras, mas principalmente esses caras da nova direita da internet, sacaram muito bem isso, que você tem que ir primeiro na emoção. E aí, nesse sentido, eu acho que o filme é um pouco datado só porque, na época do filme, você ainda dependia de um mediador na mídia, né? Você precisava convencer a mídia a publicar a sua história. Então você tem que ter um mínimo de sofisticação para convencer a mídia a publicar a sua história. Hoje em dia, não. Você taca no blog. Blog, ó. Eu já tô velho, né? Nem existe blog mais. Sei lá onde é que você taca. Você taca no WhatsApp. No WhatsApp, né? É, no filme, isso que eu ia falar pra começar esse assunto, né? O filme, ele tem um investimento de tempo e de criatividade incrível, né? E de dinheiro para criar uma mentira, né? Para criar essa guerra falsa. Uma mentira para cobertar a verdade, né? Dos fatos. Eu acho que é interessante isso, né? Que na época, né? Especialmente nos Estados Unidos, também é um dos defeitos do filme, né? Defeitos não, mas pra gente, por exemplo, é um filme que se trata muito da realidade política e social dos Estados Unidos, especificamente, né? Porque eles estão assim... são duas coisas que realmente chamam muito a atenção e emoção, e mexem muito com a emoção do espectador, né, e do público, que é um escândalo sexual ou medo, né, guerra, né, o medo de ser aniquilado. O que que pesa mais? E, obviamente, nos Estados Unidos, o que pesa mais? Vamos criar uma guerra, vamos criar medo, vamos jogar medo na população. Tem um terrorista com uma mala, com uma bomba atômica que tá lá na fronteira com o Canadá, e vão misturar esse medo com patriotismo, com nacionalismo exacerbado, né, com jingoísmo. E isso dá certo, isso aí consegue apagar e acobertar que o presidente foi lá e teve um super escândalo sexual com a menina menor de idade. E hoje em dia você podia criar isso na... escrever, né? Isso no WhatsApp e espalhar isso pelo WhatsApp. Tem um bom... Não tem, ó, gente, pessoal, não se preocupem. Estudos dizem que não tem um submarino que vai bombardear os Estados Unidos 303, tá? Isso não foi... Os Estados Unidos não precisa alertar as Forças Armadas, tá? Isso é mentira, tranquilo. Isso podia se começar a se espalhar no WhatsApp tranquilamente, né? Mas no filme eles precisam ainda da mídia principal, da CNN, né? Da Fox News para espalhar esse tipo de mentira, né? E hoje em dia é tão fácil, né? Então, é uma primeira fake news. Mas é isso, é fácil quando acessa esse campo emocional. Porque é isso, você não consegue desmentir tão fácil quanto você mente, né? Quando você cria um estado emocional. Tanto que essa galera que se apegou a esse discurso, por exemplo, do Trump nos Estados Unidos e tal, tem dificuldade de largar, né? Você não consegue largar. Tem gente até hoje acreditando que ele vai vir e vai provar que foi fraude na eleição e tal, tal, tal. Porque você entra nesse discurso emocional e para você não sai com racional. Você não sai com argumento racional. Isso é essa coisa do fact-checking é a maior idiotice política, né? Beleza, é real. Você tem que fact-checar as coisas, você tem que tentar buscar a verdade, etc. Mas isso não vai ganhar a eleição nunca. Você nunca vai ganhar a eleição com fact-checking. Você vai ganhar a eleição com emotional checking. Você tem que criar uma outra realidade emocional que atrai as pessoas e que envolva as pessoas, tanto quanto seu adversário, ou mais que seu adversário, se você quer ganhar. Então, isso é uma dificuldade que todo mundo teve no mundo de ir contra esse novo discurso, né? Essa galera que chegou com essa inteligência de balançar o cachorro aí, de jogar na internet com uma mãozinha ali do Moscou, né? Mas, assim, conseguiu jogar, através da internet, conseguiu criar essa realidade emocional bizarra, né? Assim, aloprada, sem nenhuma amarra moral, né? No filme vocês estavam falando que no Egg Dog os caras são meio imorais. Os caras eram amorais, né? Assim, eles não estavam muito aí, não estavam pensando no futuro. Esses caras atuais, eles são imorais, eles sabem bem o que é que o resultado, eles riem. Eu tava comentando com vocês antes esse documentário chamado Get Me Roger Stone, do Netflix, que é uma das figuras, umas eminências pardas aí da ascensão de Trump nos Estados Unidos, e você vê que o cara tem orgulho, o cara sacaneia, ele ri da desinformação, ele ri de como ele jogou mentira, entendeu? E esse cara conseguiu criar uma realidade emocional em que Bill Clinton estuprou 200 mulheres, em que Hillary Clinton acobertava isso, e que eles iam no avião pra estuprar crianças. Você vai jogando mentira, ou que não seja mentira, mas exagero, alopração, até criar um ambiente emocional que, tipo, todas as suas associações relacionadas a ele, a esses personagens, são negativas. Como é que você vai quebrar isso tentando vir com realidade? Você não consegue, é impossível. Tem uma expressão em inglês, né, uma falácia que eu acho perfeita para hoje em dia, que chama whataboutism, que é aquela coisa, aquela falácia, e aquele outro ponto, e o PT, e o que você pega uma, você escuta a argumentação do outro certinho, e aí porque você tá emocionalmente completamente já envolvido com a sua causa, com a sua questão, você não absorve aquela informação, você não trabalha aquela informação na sua cabeça, e você muda o argumento completamente de lado, com uma coisa semelhante, mas que não tem nada a ver. Que isso começou, eu tava lendo sobre isso, isso começou na União Soviética, né? Os soviéticos, isso tá na alma do soviético, parece, né? Que o soviético, ele sempre, toda vez que era o comunismo soviético era criticado, sobre as filas para comprar papel higiênico, para comprar sabonete, né? E sobre todo o Estado vigiado, a restrição total da sua liberdade de ação e de discurso. E os russos ele tinha essa estratégia, né? Sim, mas aí nos Estados Unidos vocês estão matando os negros, né? Vocês estão linchando negros na rua, né? E aí? É o sujo falando mal lavado. Ou seja, o sujo então não pode falar do mal lavado? E aí um anula o outro com falar, e é uma falácia, porque você não está discordando do argumento e desmontando o argumento do outro, você está falando de uma outra coisa, de um aspecto, de um ponto de vista totalmente emocional seu. O seu contra-argumento é, na verdade, um ataque pessoal visando desacreditar ou tirar o crédito da pessoa que está enunciando o argumento. Você não vai me atacar discordando de mim, discordando do meu ponto. Você vai dizer que, ah, não, mas quem é você? Porque você não lava suas camisas. Se isso fosse uma coisa muito horrível, não sei, acabou de uma correr assim. Mas o ponto é que isso é intelectualmente desonesto, mas é uma sabedoria política. É isso que as pessoas têm que aprender a separar. Você só não ganha mais a eleição porque depois que eles ganham a eleição, ele tem que governar. E aí, meu amigo, não dá pra governar o Egg in the Dog, entendeu? E aí não tem como. Por mais que você tente manter a narrativa e manter o discurso e criar mentira e tal, quer dizer, apesar de todo o discurso, o governo tem influência na vida das pessoas, né? Então, quando você governa que nem um símio bêbado, as pessoas começam a piorar de vida. E aí chega um ponto que não dá mais pra sustentar com mentira. Mas até chegar nesse ponto, quer dizer, se for uma pessoa minimamente capaz, assim, tipo, estágio 3 de Piaget, você consegue sustentar com esse tipo de discurso, entendeu? Porque isso é uma sabedoria emocional. Quando eu tô falando do cara, né, sei lá, a União Soviética faz isso e a União Soviética... E você que lincha negro? A parte acionada do meu cérebro não é a parte racional de tipo, olha, isso é uma falácia de argumento. É imediatamente a associação com linchamento, negro, injustiça, Estados Unidos. Então, isso aciona uma parte do cérebro negativa e conecta isso com os Estados Unidos e isso funciona. É assim que funciona. Eu fui ler um livro que chama The Political Brain. Muito bom. Bom, muito bom não, mas bom. De um psicólogo médico nos Estados Unidos, é meio misturado as duas coisas. Mas enfim, um cara que é PhD dessa área de psicologia mais voltada para o cérebro. Né? E ele resolveu fazer um livro meio que explicando por que os democratas não ganham eleição mais. Foi antes do Biden ganhar agora. E o livro é interessantíssimo, porque ele pega toda essa parte do discurso, mas mostrando como isso bate bem com a nossa evolução assim, cerebral e emocional. Ele tem uma sacada boa que ele pega três, ele chama dos três gigantes, né? Ele pega Darwin, Skinner e Freud. Acho que fiquei até feliz que ele pegou Freud, né? Porque é difícil você ver um americano usar Freud como referência. Eu acho ele muito honesto, a leitura que ele faz de Freud. Assim. E aí ele fala que tem três coisas muito fortes no discurso político, cada uma associada com esses três pensadores, digamos assim. Uma, Darwin, que é a questão da evolução, tem um aspecto que a gente tende a querer preservar o nosso pool genético, né? A gente tende a querer sobreviver e a querer postergar a existência do nosso campo, do nosso material genético, né? A gente quer reproduzir e continuar povoando o mundo com o nosso material genético. E ele, inclusive, o título do capítulo é muito bom, que ele fala, um irmão vale por 8 primos. Porque o seu irmão tem metade do seu, ou sua irmã tem metade do seu campo, material genético, né? O seu primo tem 8. Ele fala, se tivesse afogando seu irmão e seu primo, você vai salvar seu irmão. Isso é um negócio evolutivo, natural. Por mais briga que tem, pode ser até que você não odeie seu irmão, no fim das contas, salve seu primo, mas o primeiro impulso, você vai pular para salvar o seu irmão. É uma questão de proximidade genética, né? Ele é dos nossos, ele é meu. Porque isso, evolutivamente, ajudaria na sua sobrevivência, né? Quer dizer, as pessoas próximas a você lhe dão uma chance maior de sobreviver. Segundo lugar, esquina. Você associa as coisas com as consequências que elas têm, né? Você associa duas coisas que aconteçam ao mesmo tempo, você associa o resultado às duas coisas. Então, se toda vez que eu ganho comida, tem um sininho que toca. Quando o sininho toca, eu vou salivar, porque eu acho que vai vir comida, né? A gente faz essa associação. Duas coisas repetidas ao mesmo tempo acabam sendo associadas. E terceiro, Freud, que essa associação nem sempre é consciente. Você faz associações inconscientes, né? Existe um campo de associações relacionadas a essas coisas. Então, os caras, esses grandes mentes maquiavélicas, falando isso com muita liberdade, porque eles são meio tapados, mas eles têm essa inteligência de perceber que você pode usar essas três coisas. Primeiro, você cria o campo do eu e eles, né? Isso aqui é tudo nós. Então, naturalmente, o seu cérebro já associa como nós, você já tem mais boa vontade para tudo que é falado do campo do nós contra eles. E você tem mais má vontade, inclusive o campo do cérebro que é ativado quando o cara do seu partido que você é a favor fala e o cara do partido inimigo, são campos diferentes do cérebro, né? Você imediatamente reconhece aquilo ali como nós, você tem uma tendência maior a tentar concordar com o que o cara tá falando. Você se esforça para concordar. E quando você concorda, por exemplo, eles fizeram um teste em que eles colocavam contradições explícitas de pessoas. Uma do partido no qual você vota e uma do partido inimigo. A contradição do partido inimigo, claramente você percebia como contradição, ativava o lado do cérebro da mentira, erro, medo, blá, blá, tudo de ruim. O seu partido, você não só não percebia como contradição, quer dizer, você inicialmente percebia como contradição, imediatamente seu cérebro criava uma narrativa para desmentir a contradição e você sentia prazer por ter desmentido a contradição. Então, não só você não reconhece, como você sente prazer de provar que a contradição não existe. Então, os caras criam esse campo do nós, né? Para tudo ser mais fácil para o campo do nós. O Trump fala, se eu der um tiro numa pessoa no meio da Quinta Avenida, vocês vão continuar votando em mim, porque ele é do nós, né? Então, você imediatamente vai criar uma narrativa para reinterpretar isso. Segundo o Skinner, eles começam a fazer essa associação, né? Clinton é estuprador, é criminoso sexual, é ladrão, é corrupto, é cachaceiro, é burra, falando de personagens que não tem nenhuma relação com a história política do Brasil. Mas você vai batendo isso, bate na tecla, aí até associar. E aí quando eu associo cachaceiro, burra, não sei o quê, entra Freud. Todas as coisas ao redor disso, entendeu? Corrupto, cachaceiro, todas as associações inconscientes que eu tenho com essas palavras negativas. Tudo de ruim que está associado a isso, que eu não preciso mais nem dizer. Porque quando eu uso essa primeira associação, imediatamente vai vir tudo de ruim associado com isso. Então as pessoas começam a ter uma reação emocional, violenta, né? Como, não sei se no Brasil isso aconteceu, né? Mas se a gente tentar pensar um personagem político contra o qual as pessoas têm reações emocionais violentíssimas, entendeu? Assim. Hipotético, hipotético. A gente pode chamar esse personagem de O Povo. O Povo, isso, exato. Isso. Por exemplo, a gente via cartazes de uma pessoa dizendo O Povo, a corrupção do povo me causou problemas mentais. Vê o peso, assim, do negócio. Exatamente. Né? Você, e eles souberam fazer isso muito bem. E por outro lado, o hipotético, digamos, partido dos laboristas, não conseguiu bater de volta contra esse discurso. Não conseguiu criar um discurso emocional que fosse tão forte quanto. Mas aí, se não consigo falar mais sobre isso, se entrar muito em detalhe, não vale a pena. Mas, enfim, tudo isso para dizer que o filme é um protótipo disso, assim, de como o cara pega uma emoção. No caso do filme, é até lúdico, porque ele pega uma emoção boa, né? Assim, se você pensar, ele pega a emoção do patriotismo, do herói. Todo mundo gosta de um herói, do patriota, não sei o quê. E ele consegue criar a narrativa em cima disso, que são emoções positivas. Né? Mas negativas também, né? Porque eu acho que é uma mistura. No caso do povo americano, né, desse inconsciente americano coletivo, ele tem tanto a questão do patriotismo, né, do orgulho dos Estados Unidos estar sempre número um, né, sempre o melhor país do mundo, também tem essa memória coletiva que é muito recente dos Estados Unidos participar de guerra, né, desse medo, né, desse pavor que tem dos Estados Unidos ele defender a pátria, defender o território de invasores terroristas, né, estrangeiros. Então, mas se você pensar no filme, é isso. A primeira coisa que eles fazem é estabelecer nós e os outros, né? Então não é mais nós, o meu partido, e nós, o partido do cara que estupra escoteira no salão. É tudo nós. Tem que pergunta pro De Niro no filme, né? Mas por que Albânia? O que é Albânia? Por que tem que ser Albânia? Albânia não rima com nada, sabe? Ninguém sabe nada da Albânia. Por que tem que ser Albânia? Tinha que ser um inimigo mais forte. Vamos fazer a Itália. Eu tenho vários produtos da Itália, sabe? Eu tenho gente lá que eu conheço, a gente pode fazer um monte de coisas, um monte de projetos interessantes. Interessante se foi Itália. Não, a Albânia tem que ser. A gente já tá fechado com a Albânia, o De Niro fala. Ele responde assim: por que não a Albânia? Por que não a Albânia? O que a Albânia já fez por nós? Mas ele fala uma coisa interessante também, assim, não sei se vocês perceberam nessa hora, quando eu acho que a personagem da Anne Hesh questiona, mas por que a Albânia? E ele fala, e ele pergunta justamente: o que você sabe da Albânia? E ela fala: nada. E aí ele responde: justamente por isso. Ou seja, é muito fácil fazer o que o Gustavo tava falando, né? O nós e eles, né? Criar um monstro que você não sabe nada sobre esse monstro? Tranquilo, moleza. Exatamente. É engraçado, desculpe, assim, mudando um pouquinho do assunto da política, mas falando de filmes, isso foi um pouco a estratégia daquele outro humorista, também satirista político, o Sacha Baron Cohen, quando ele fez o personagem do Borat, que é um repórter do Cazaquistão, porque o Cazaquistão, justamente porque as pessoas não sabem nada do Cazaquistão. O que você sabe no Cazaquistão? Qual é o nome da... Se você nasce no Cazaquistão, você é o quê? Cazaquistanês? Casão? Cazaque? O que você... Nem isso as pessoas sabem, então por que não escolher um país desconhecido que existe, mas cuja imagem é altamente manipulável, você pode tecer qualquer tipo de narrativa a respeito, que as pessoas facilmente vão acreditar em qualquer coisa que você disser a respeito disso. O americano tem muito isso, né? Esse mito de que você tem que manter o estilo de vida americano, né? The American way of life. É, um negócio que depois que você faz essa associação, pô, você pode fazer qualquer nós e outros. Você pode dizer que Trump é nós com o blue collar. A gente já explicou o que era blue collar da outra vez, não precisa de novo não, né? Mas você pode dizer que Trump e um blue collar americano são o mesmo nós, né? Trump, o cara é um bilionário de família, ricaço, mora numa cobertura em Nova York. E o cara blue collar acredita que ele é parte de um nós, né? Como no Brasil existem outros exemplos disso, assim, também. Então, depois que você consegue fazer essa associação do nós e o outro, se você constrói o outro muito bem, é fácil você fazer as pessoas... É mais fácil você fazer as pessoas acreditarem que tá todo mundo junto no nós. Então, a melhor estratégia para fazer isso... Quer dizer, o Trump, por exemplo... eu tô usando sempre o Trump como exemplo, porque é mais distante e dá menos problema. Mas é muito mais fácil convencer desse jeito do que o Trump querer convencer com base na vida dele ou nele, na pessoa dele, que ele é nós com um branco do sul-americano, né? É muito mais fácil para ele encontrar o inimigo e apontar o dedo e dizer isso é o outro, né? Depois que você estabelece o outro, é muito mais fácil entender que você faz parte do nós. E esse Roger Stone, desse documentário que eu falei, o Get Me Roger Stone, que é um dos caras que participaram da criação do Trump, ele fala isso, né? O ódio é muito mais forte do que o amor, né? Para construir esse tipo de relação. Então é muito mais fácil você apelar para o ódio primeiro. Por isso que é sempre a primeira estratégia, né? Por isso que no filme, primeira coisa é encontrar o inimigo, a Albânia. Depois a gente vem com os outros discursos. Mas primeiro vamos estabelecer que existe o outro pra gente garantir que tá todo mundo junto, né? Que tá todo mundo no mesmo barco. Mas a gente está falando do conteúdo emocional e do nós e do outro, né? E que numa argumentação, num debate hoje em dia, é muito difícil você realmente ter uma pessoa que vai debater com você e vai prestar atenção no seu argumento e vai tentar desmontar o seu argumento e te dar outro melhor, né? Que isso hoje em dia tá quase, cada vez não existe mais. Eu fico pensando, será que isso já existiu hoje em dia? As pessoas antes, até os anos 80, sei lá, elas faziam fact-checking? As pessoas iam lá, não, tem que conferir essa informação, eu tenho que ver o que é isso. Será que a gente... É uma sensação de que parece que a gente está regredindo como ser humano, né? Mas isso é porque também havia, hoje em dia, uma desconfiança da mídia que na época dominava, né? Por exemplo, saía na Folha de São Paulo, saía na Globo, saía, as pessoas acreditavam, elas davam por certo. Mas será que essas mídias, elas não faziam fact-checking mais do que hoje? Não existia sites de fact-checking. O jornalista, na verdade, assim, essa história do fact-checking é o seguinte: o jornalista, ele tem um dever moral e profissional de não mentir, de retratar a realidade. Ele pode dar uma opinião, pode dar uma interpretação, etc., mas tem esse ideal jornalístico que é: vou informar a pessoa de uma realidade, né? Só precisa haver fact-checking se a pessoa começa a mentir sobre o que ela deveria reportar, né? Então tem que ter alguém para controlar e falar, ah, essa pessoa mentiu ou não. E também não é garantia de nada, porque o fact-checking também pode mentir. Hoje em dia é assim, você cria um fact-checking para dizer a sua versão, por exemplo. Então hoje a gente está na pós-verdade, como dizem, né? Mas a questão é que você só consegue avaliar a veracidade ou não de informação se você tem um mínimo de boa vontade. Isso é um negócio que está no livro, que é o melhor livro. Se você tiver que ler um livro só na sua vida, aí não faz muito sentido. Mas enfim, todo mundo devia ler esse livro, que é How to Read a Book, né? É espetacular esse livro. E a primeira coisa que ele fala é isso: não importa qual é o ponto de vista do autor, não sei o quê, você tem que ler o livro com boa vontade. Se você já leu o livro querendo desmentir, antes de terminar de ler o livro, você não vai aprender nada. Então você tem que ter um mínimo de suspensão da descrença e vou ler o livro honestamente. Pelo menos é uma primeira vez. Depois eu posso ler o livro para criticar. Mas para isso você tem que ter essa primeira boa vontade. O que essa galera... Eu tô falando dessa galera, tá meio conspiratório também, né? Eu já tô meio que adotando o discurso deles aqui. Tô criando um outro, veja bem. É, para vocês... Tô estabelecendo um nós aqui, né? E tô criando um outro para vocês ouvirem o que eu tô falando com boa vontade. Essa galera, o que eles fizeram foi... Eles criaram um discurso de outro com relação à mídia, né? A mídia é desonesta, a mídia faz parte de uma conspiração capitalista, foro de São Pauliana, liberal, de Illuminati. São outros. Então, tudo que a mídia faz é desonesto. Então, as pessoas não conseguem mais ler uma matéria. Você vê isso nos comentários no Twitter. Você pega um post de qualquer matéria, todas as matérias, é o Zé Quinquim, vendedor de verdura de Piracicaba. Dona Maria de Belém do Pará e 76 robô russo. Tá todo mundo sacaneando a matéria, né? Sacaneando o jornal. Não tem ninguém discutindo o conteúdo da matéria. É todo mundo dizendo que o jornal não tem autoridade, que o repórter é de esquerda, ou que o repórter é de direita. Então, criou-se... Isso é construído também, essa descrença com a mídia. Não, é construído... De onde surgiu essa descrença? Foi porque alguém inventou que a mídia é falsa? Foi. Não, não pode ser. Foi. Algumas mídias não devem ser confiáveis, né? Pelo menos algumas têm... Para existir esse discurso, pelo menos algumas não são confiáveis, e esse discurso é expandido para todas, para outros objetivos. Não, né? Mas a questão aqui não é que não existe não são confiáveis. O negócio é o seguinte: eu posso ler Brasil 247 e eu sei exatamente de onde eles estão vindo. Eu posso ler... Não vou nem falar esses Terça Livre, esse negócio da vida, que aí... O que é Brasil 247? É o que surgiu, é o protótipo dos Terça Livre da vida, da época do governo do PT, quando tinha a mídia independente, jornalismo independente que surgiu e tal, que é o... Ah, tá. Né, foram os primeiros blogs da mídia independente, mídia alternativa. Como eu posso ler o Estadão e a Folha de São Paulo? Eu sei que os caras têm interesse político e econômico, isso é óbvio. Mas é diferente de eu ler com isso em mente... Né? E pesar o que o cara tá falando com base nisso, de eu simplesmente de cara descartar completamente qualquer coisa que o cara fale, porque eu sei que é como se o cara estivesse no mesmo nível desses outros, entendeu? E não tá. Isso é o discurso construído. A orientação ideológica e política de jornais, mídias, etc., canais de televisão, o que seria honesto? É, minha orientação é essa, eu dou notícias nessa orientação, mas eu não minto sobre fatos. As interpretações são ideológicas sempre, é impossível não ter. Mas hoje há uma crise da questão dos fatos, entendeu? Como no filme, que os caras criam fatos, eles mentem, eles produzem fatos. Então isso é uma realidade que não tem como negar que existe essa possibilidade e existe, de fato, pessoas que criam No filme é caricatural, né? No filme eles contratam um produtor de cinema e o cara, inclusive, faz montagem, né? Pega uma atriz, põe um gatinho na mão da atriz pra fingir que ela é albanesa, fugindo da guerra. Então é escrachado, né? Exatamente, é escrachado. Na realidade é muito pior. Tava lendo um artigo que tava dizendo que na realidade, os presidentes americanos, todos, eles criaram guerras, né? Eles inventaram motivos reais pra entrar em guerra, pra disfarçar, pra cobertar outros problemas domésticos que eles estavam tendo lá no governo deles. Então, é muito fácil você ter problema interno, especialmente de natureza escandalosa, então vamos invadir a Síria agora, sabe? Então, vamos lá no Iraque e tentar descobrir armas químicas e armas nucleares e tal. E isso fizeram de verdade, e eles acabam matando pessoas de verdade, né? E no filme, não. No filme é só uma produção, né? O filme é até ingênuo, nesse sentido. É, mas no final, eles meio que dão a entender que vai ter guerra de verdade, né? Porque aí mudou a realidade, né? O que ele criou como mentira, e teve um grupo na Albânia que sequestrou sei lá quem, e eles iam acabar tendo que invadir. É, mas é isso que você estava falando antes, né, Gustavo? Que essas narrativas acabam criando, né? Essa coisa do WhatsApp que substitui a percepção da realidade das pessoas. A gente se associa muito fake news com o WhatsApp hoje em dia, né? Mas é isso que eu queria falar, que é óbvio que a mídia não é honesta e isenta, né? Tem interesses, enfim. Mas não dá pra você comparar, colocar na mesma balança essa notícia fake news de WhatsApp, entendeu? Com a mentira de interpretação e o enviesamento da mídia. Uma coisa é o enviesamento. Todo mundo é enviesado. Eu sou, todo mundo é. E eu consigo julgar o enviesamento de alguém de maneira honesta, entendeu? Agora, o problema é que essa desinformação vinda de WhatsApp, não sei o que, é uma desinformação com estratégia, pô. É uma desinformação que tem gente por trás aí. Enfim, eu tenho muito medo de cianureto e de agentes químicos, então eu não vou falar que país está por trás dessas coisas, mas assim, tem um conhecimento aí décadas, né? Décadas de desinformação e de contra-informação e o cacete. E os caras falam abertamente, esse Roger Stone, ele fala abertamente, ele sacaneia no documentário, ele fala que quando ele era novo, depois bota no Google Roger Stone só pra ver a figura do cara, né? Assim, o cara é uma figura. Eu já vi uma foto dele aqui. Que velho decrépito, velho. Que medo desse velho. Pois é, e o documentário é curtinho, é legal, mas assim, ele fala que quando ele era pequeno na escola, teve uma eleição de mentirinha, que era Kennedy contra sei lá quem. E na escola dele sempre ganhavam os republicanos. E aí ele resolveu que ele ia na cantina e pra todo mundo que tava se servindo, ele dizia, olha, o fulano aí, o adversário do Kennedy, quer que tenha aula no sábado, viu? Não conta pra ninguém. E aí começou a espalhar essa história de que o adversário do Kennedy queria instituir a aula no sábado. E pela primeira vez um democrata ganhou na escola, né? Foi uma notícia e tal, não sei o quê. E ele falou, of course, né? Claro que eu nunca mais... Nesse dia eu aprendi a importância da desinformação. Claro que depois disso nunca mais eu utilizei isso. Ele sacaneia, entendeu? Então, existe uma sabedoria e uma estratégia por trás. E se você tenta combater essa estratégia por trás com fact-checking, velho, você tá ferrado, você nunca vai conseguir. O problema é que a esquerda, no mundo todo, aprendeu muito bem a fazer o discurso contra a elite, né? Contra a elite financeira no Brasil, o Partido Laborista. Conseguiu fazer muito bem isso, né? Assim, conseguiu transformar Marina Silva no elitista, né? Conseguiu dizer que Marina Silva era lacaia dos banqueiros, ia tirar comida do seu prato. Marina Silva, a mulher que não consegue chutar uma pedra sem chorar. A mulher, o poço de candura. Aí virou o demônio na Terra. Eles conseguiram muito bem esse discurso e contra o discurso elitista. Mas quando chega essa nova direita, brucutu e popular, eles não têm discurso, pô. Vai acusar o cara de fascista. Qual é a associação mental que Zé Teodoro, de Curicica da Serra, tem com fascismo? Qual é a associação skinneriana, freudiana, emocional, que Dona Maria Deotéria, de Olinda, tem com fascismo? Não vai nunca pegar, meu amigo. Se você ficar acusando esse cara de fascismo, é elogio pra ele. Deixando muito claro aqui que eu já comecei a fazer um fact-checking de todos esses nomes que o Gustavo tá lançando aqui. Eu quero saber se essas pessoas existem de verdade. Não, são todos ouvintes que entram em contato comigo frequentemente. Você está falando de discurso, discurso, discurso, né? Acho que um elemento importante da fake news, né? E do poder de infiltração da fake news, especialmente, né, por esses instrumentos assim, que espalham rápido, né? Tipo WhatsApp, né? Redes sociais. É a linguagem, né? A linguagem que é usada. É porque eu lembro, assim, eu lembro dos meus pais, né? Eu, claro que eu era criança, né? Então, eu lembro dos meus pais e dos adultos na rua, e dos meus tios, né? E das pessoas que eu via nos ônibus, nos trens. Todo mundo lendo jornal, né? Todo mundo lendo revista, né? Revistas sérias e tal, né? Época. E hoje em dia, né, e minha mãe, ela recomendava, ah, você tá aprendendo inglês, você tem que ler Time, você tem que ler Newsweek, né, e minha mãe lia também, tal, The Economist, né. Eu tinha a impressão que os adultos, o pessoal de 40 anos, lia essas coisas assim, sérias, né, o Estadão, Folha, né, e eu tinha essa impressão que os jornais eram muito sérios, e era uma coisa meio alto nível. E hoje em dia, esses nossos mesmos pais, que estão mais velhinhos hoje, estão os vovôs, eles estão completamente convencidos e persuadidos por essa linguagem nova do WhatsApp, que é tão básica, né, que é tão fácil de ver que é fake, né, que a gente, os filhos, estão dizendo para os pais, isso aqui é fake news, isso aqui é bobagem, aqui, olha só, tô te mostrando. Mas esse próprio discurso de fake news, velho, é um negócio idiota que pegou, que criou essa onda de fake news. Tem que lembrar, foi Trump, né, velho? Esse termo, inclusive, se não foi ele que cunhou, ele que popularizou. A galera esqueceu isso, adotou. Esse termo é um termo de desinformação. É um termo de desinformação, não é fake news, porque não é news, porra. É uma pílula emocional que essa galera joga, que já tá decidido antes que você vai acreditar, porque você tá num grupo onde todas as pessoas acreditam nas mesmas coisas, entendeu? Por que as pessoas estão caindo tão facilmente? Minha pergunta é... Mas sempre caíram. Tu acha que o jornal era honesto, pô? Lembra aí de qualquer matéria de qualquer jornal, pode ser o New York Times, pode ser o que seja, sobre um assunto que tu conhece, se não tem pelo menos 12 erros cravos. Ah, certeza. Toda matéria de jornal sobre um assunto que tu conhece, eu acho que isso eu concordo um pouco com o André. Você vai ler qualquer matéria de jornal de um assunto que você conhece e você vê que o cara fala tudo errado. Então como é que você vai... Aí logo depois tu vira a página, lê uma matéria de economia e fala, oh meu Deus, a economia está despencando. Tu acha que o cara que não sabe falar nada sobre o que tu conhece sabe falar sobre as outras coisas também? Não sabe. Outro dia eu fui ler a matéria da New York sobre aquela deputada que matou o marido, o que era filho, que era marido, que era irmão, enfim, aquela confusão toda do Rio. E aí, no meio da matéria, a filha da deputada, carioca, virava pra ela e fazia, oh, mamã, no, mamã, por favor, mamã. Num ensaio da New Yorker, velho. O cara não sabia nem que língua se fala no Brasil. Supostamente a New Yorker é a matéria, é a revista com melhor fact-checking e comprovação de todos os dados. Até o David Sedaris, que é um ensaísta quase ficcional, eles fact-checam tudo que o David Sedaris escreve. E passou na New Yorker uma mulher no Rio de Janeiro falando espanhol com a mãe. Então, assim, tem esse outro lado. Não era melhor. É uma fantasia que a gente tem. Tinha erro, mas tinha uma pretensão de informação. Agora não existe pretensão de informação. Ele só quer jogar pílula emocional. Ele só quer mexer com o seu estado emocional. Ele só quer confirmar, ele deixar você num estado mental que ele quer, né? Tipo assim, o fulano de tal é o salvador do mundo e todo o resto são demônios, assassinos, comedores de criancinha, e ele vai feeding, né, assim, alimentando você com pílulas emocionais para manter você nesse estado. Agora a perspectiva é bem traduzida pela expressão que tá na moda de guerra cultural, né? Que é, se você tá na guerra cultural, mentir e produzir notícias falsas é válido, porque na guerra é morte, é sua morte ou a morte do outro. Então você pode mentir, inventar fatos inverídicos, etc. Então acho que a perspectiva hoje em dia é essa, né? De que as pessoas estão numa guerra cultural que vai definir o futuro, assim. Eu estava perguntando isso do discurso, porque eu acho que eles, é uma coisa nova que não era muito feito, que é uma coisa realmente... Porque fake news não é novo, né? Inclusive, o conceito é novo, criado pelo Trump. Mas a mentira para cobertar a verdade é desde que o mundo é mundo. Mas a linguagem que se usa muito hoje em dia para persuadir é uma linguagem pseudocientífica. Eu acho interessante isso, eu acho uma coisa nova, né? Vamos inventar uma mentira aqui e vamos tentar fazer parecer fato, a aparência do fato, a aparência científica daquela informação. Tanto é que grande parte das fake news que a gente vê no WhatsApp é estudos dizem, estudos comprovam, especialmente na época da pandemia, né? Tantas notícias espalhadas com esse começo, né? Com esse cabeçalho. Porque tem a ideologia da ciência, né? Você chama de ciência algo e supostamente aquilo tá certo porque você colou a palavra ciência naquilo, né? E tá tudo nivelado por baixo hoje em dia, porque o Gustavo estava falando que realmente nem os grandes jornais, nem as grandes publicações, tipo New York, eles realmente têm credibilidade, eles não têm credibilidade mais. E aí a ciência também perdeu a credibilidade, o discurso da ciência, na verdade, né? Porque você mostra lá, tá aqui, pesquisas feitas pela USP comprovam esse fato aqui. Hoje em dia você pode negar tudo, porque vem uma outra pessoa e usa uma linguagem pseudocientífica e parece que também são outros estudos que dizem exatamente o contrário. E eu acho que isso começou muito a ser usado, talvez recentemente, né? Talvez há 20 anos atrás. O problema é que é um abuso dessa ideia da ciência, que é o seguinte... Nesse uso que você está falando de ciência, pressupõe que existe uma ciência. E a discussão e essa dialética... entre a evolução da ciência pressupõe exatamente que a ciência não é unívoca. Não existe um dado científico que não pode ser contestado pela própria ciência também. Então tem essa dimensão, que é a ciência não usada pela política. Todo cientista sabe que as hipóteses que ele levanta e os resultados que ele produz, inclusive só é científico porque pode ser refutado. Eu sei que existe o princípio da refutabilidade, mas tem princípios científicos que foram testados e dão o mesmo resultado. Ah, sim. Algumas coisas são consenso científico de uma época. E hoje em dia até o consenso científico está sendo questionado. Não, mas o consenso científico tem que ser questionado também porque ele... Mas a Terra plana... O global warming não tem aquecimento global? Não, pois é. Mas é isso que eu estou dizendo. Tem consenso científico e consenso científico. Né? A base para o consenso científico não pode ser contestada. Essa que é a questão. É, tipo assim, se eu jogar uma pedra daqui e ela cair no chão, ela caiu, né? Depois o cara pode inventar que não é só a gravidade. É a gravidade, mas aí agora tem a supercorda que ajuda no seu... Mas o dado tem que ser... O que essa galera ataca é o dado, entendeu? Eles atacam a imagem, o dado. É, tipo assim, a Terra não é redonda. Mas tem vídeo... Ah, mas não, o vídeo é falso. Ah, mas tem... Ah, é falso. Aí não, o jornalista é globalista e estuprou uma criança. E, além de tudo, ele come rato. E é sujo. E é parte da guerra, entendeu? E começa a criar associações. Meteram a ciência no jogo político, entendeu? Só que um lado meteu bem feito, que é o lado que é anti-ciência. Né, conseguiu fazer associações e criar essa ideia de que a ciência tá do lado do globalismo para controlar você e vai controlar sua mente e é contra a sua liberdade. E o outro lado tira foto na hora que toma a vacina com a camisa do SUS. Então, assim, é um jogo desequilibrado, entendeu? Você não vai conseguir convencer as pessoas pró-ciência com esse negócio viva a ciência, com esses slogans, assim. Sendo que o outro lado está associando a ciência com tudo de ruim, né? É, porque dentro da própria ciência, né? Você tem um documentário muito bom, baseado num livro também muito bom, chamado Merchants of Doubt, né? Que em português, eu não vi a tradução em português, mas é tipo assim, mercadores da dúvida, comerciantes da dúvida, uma coisa assim, né? Merchants of Doubt. Que sobre, desde os anos 90, assim, 80, 90, que são as empresas, especialmente as empresas de petróleo, Shell, Exxon e tudo, elas contrataram esses físicos, né, cientistas sérios e tudo, né, para produzir estudos científicos, entre aspas, né, estudos completamente falsos, para comprovar de que não existe o aquecimento global causado pelo homem, que o aquecimento global que existe ele é natural, ele é um aquecimento normal do planeta, que é claramente um uso político da ciência, obviamente. E os cientistas se venderam e produziram vários trabalhos e deram entrevista dizendo, negando um consenso científico que já existe há muito tempo. E a mesma coisa aconteceu com a indústria tabagista, né? Que contrataram cientistas também para produzir resultados falsos sobre o cigarro, convencer as pessoas a continuar fumando. Então também, eu acho que isso começou assim. Agora, né? O global warming é uma coisa complicada, porque o lado também do aquecimento global como verdade é usado também politicamente. Por exemplo, aquela série de palestras que o Al Gore fez, por exemplo. Ele não é um cientista. Ele fez aquilo com um viés político. Então, os dois lados são aproveitados politicamente. São duas discussões diferentes. Uma coisa é a sua apreensão intelectual do mundo e buscar a verdade, buscar conhecimento, etc. Isso é uma coisa. Isso é saudável. Isso você tem que ter esse ceticismo saudável e tentar buscar ler dentro do possível os dois lados, etc. Outra coisa é o campo político, pô. Porque no campo político, o campo político nunca foi, tu estás falando aí, talvez no passado. Acho que não, acho que no passado, desde sempre, nunca foi o campo racional. Sempre foi emocional. É, a partir do momento em que a sociedade se organizaram em massas, né? Massas acríticas. Porque antes disso, não. A democracia na Grécia antiga não era assim, por exemplo. Não sei, velho. Sabe que tem pesquisa mostrando, é engraçado. Tem uma pesquisa, tem um estudo, ou é um livro, sei lá o que aqui, é comparando um chimpanzé. Teve um chimpanzé que era o alfa, o macho alfa da tribo de chimpanzé. E os outros, sei lá, chimpanzé, fizeram um complô e excluíram o chimpanzé. E aí eles acompanharam a reação, né? O que o chimpanzé sentia. E compararam com o Douglas McCarthy? Não, Douglas MacArthur é outro. McCarthy, aquele senador McCarthy dos Estados Unidos, que era o que fazia a perseguição aos comunistas, que era o bam-bam-bam durante um tempão no Senado, né? Mandava e desmandava, era o macho alfa e blá blá blá. Quando ele foi escanteado, e os caras comparam a reação dos dois, assim, eles dizem que a única diferença é que o chimpanzé não tinha uísque perto para ficar alcoólatra, mas o resto é a mesma coisa, né, assim, a mesma... o mesmo baque emocional. Eu acho que bem muito antes de se organizar em massa e tal, a questão emocional tinha um papel fundamental, entendeu? E mesmo na Grécia, o que seja, quer claro, dizer... Claro, até porque na Grécia eles estudavam retórica para convencer os outros. Agora, que existe o convencimento com base na... E no fim das contas mataram o Sócrates do mesmo jeito, né? Então, assim, é isso, acho que no fundo... Não, mas o que eu digo é o seguinte, é que existe a persuasão por meio da emoção, sempre há. Mas hoje em dia a gente tem uma massa acrítica que isso é muito fácil de fazer. Você não precisa ser o Obama, falar igual Obama para fazer isso. Você pode falar meia palavra e conseguir fazer isso hoje em dia, né? É, você consegue vender tanta coisa absurda hoje em dia usando essa linguagem pseudocientífica, essa linguagem... E as pessoas acreditam, né? A Gwyneth Paltrow vendendo Goop, vendendo enema. E tem até produto, por exemplo, que eu vi... que faz a sua bola crescer. Suas bolas, seu saco. Você quer ficar com a sua bola maior, quer crescer a sua virilidade? Esse produto aqui, provado cientificamente, que vai, sabe, fazer você mais viril e sua bola vai ficar grande. Você tá recebendo isso no seu feed, Diego? Ele clicou. Why the crisis? What crisis? Well, I'm working on that. Mas olha só, as pessoas, pelo menos, especialmente na época quando começou o debate na televisão, né, político, né, nos anos 60, 70, os intelectuais, quando iam fazer debate, né, eram intelectuais, eram acadêmicos. E segundo, que eles faziam um mínimo esforço de realmente debater, de ouvir o argumento do outro e ir contra esse argumento. Com certeza, a essência de toda argumentação, de toda defesa, é emocional. Você só defende um argumento que você está associado emocionalmente com aquilo. É difícil você defender algo que você está de fora de você, que você só entende racionalmente como funciona. É difícil fazer isso, né? É até um exercício de debate, eu acho que existe isso nas escolas americanas, né? O time de debate, né? Você tem que pegar um argumento, defender e pegar um argumento contrário e também defender também, né? Você tem que saber ser bom nos dois. Defender o que você concorda e defender o que você não concorda. É um exercício mental, que era até tradição até pouco tempo, inclusive nos Estados Unidos, né? Tem aquele programa... antigamente você tinha debates que eram transmitidos na televisão, por exemplo, entre um intelectual de esquerda e intelectual de direita, né? Como é o caso do Gore Vidal, que tinha, esqueci o nome do de direita, né? Que era um republicano acadêmico. O Buckley. Buckley, exatamente. Eles iam na televisão e debatiam, de fato. Eles faziam um esforço de realmente manter a discussão no nível das ideias e não tanto... Eles não usavam falácia, né? Se um usasse falácia... Mantém, inclusive no final, quando ele chamou o Vidal de faggot e o Vidal chamou ele de fascista, foi muito intelectual. É verdade, né? Terminou assim, ele querendo dar na cara do Vidal e o Vidal querendo dar nele, porque era um chamando o outro de faggot e o outro chamando um de fascista. Sim, no final das contas é sempre emocional. Ou seja, a pergunta é, não vale a pena debater o debate em si? O que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, é fútil? Porque ninguém nunca vai mudar de ideia? Depende do que você quer. Você quer ser eleito? Essa que é a questão. Você quer ser eleito? Porque o que eu acho que a grande diferença é... Tu estás falando assim do passado que era diferente e tal. Acho que tem uma grande diferença com relação ao passado, mas não é a maneira como as pessoas eram convencidas das coisas. Eu acho que as pessoas nunca foram... O público geral, né? Não, óbvio, quem está preocupado com isso e que está querendo se informar racionalmente das coisas. Mas, assim, o público geral sempre foi convencido por meio da emoção. E mesmo quem está se esforçando para aprender as coisas intelectualmente e tal, é muito difícil você escapar da emoção, né? Eu leio uma coisa de Freud e eu já tenho boa vontade, porque eu adoro ele, eu acho ele um velhinho lindo. Eu leio uma coisa de um cara de Rogers, eu já tendo a achar ruim, porque eu acho que ele é meio babacão. É difícil você abrir mão disso, você escapar disso. O que eu acho que mudou é o acesso das pessoas à informação feita para ser transmitida de maneira emocional, ficou uma coisa brutal, né? Um tsunami. A gente virou um macaco emocional. A gente precisa dar... Tudo tem like. Não existe informação neutra nenhuma. Tudo tem like ou não like. Compartilha ou não compartilha. Então, toda hora você está sendo chamado a dar o seu veredito emocional sobre as coisas. Não é nem um veredito intelectual. É engraçado. Isso é só um parênteses, né? Que realmente tudo tem like, né? Tudo é avaliado emocionalmente, né? Engraçado quando eu vejo no Facebook, às vezes, as pessoas colocando notícia triste, luto, meu pai morreu e tal. E aí as pessoas dão like. Tem vários likes. Exatamente. Então, tudo precisa dar valida... Você é chamado a validar ou invalidar todas as coisas. Tudo. Validar e invalidar emocionalmente. Não é, tipo, ótimo argumento, uma ou duas falácias, sofista. Não, amei, gostei, odiei, tenho raiva. Sempre a reação é emocional, a reação não é intelectual. Então criou-se esse ambiente de, a partir da percepção também de outros gênios do mal, né, representado, por exemplo, pelo Zuckerberg, né, esses gênios amorais, né, que percebeu que as pessoas que reagem emocionalmente às coisas se apegam muito mais a elas, e criou esse sistema de uma fazenda de reação emocional, né, deixar você viciado em reagir emocionalmente às coisas. E a ideia de que tudo que existe no mundo existe para extrair de mim uma reação emocional. E isso desequilibrou muito a balança, entendeu? Né, antes eu tinha uma primeira reação, sei lá, digamos, eu vi uma notícia da Folha de São Paulo. Aí eu tinha o primeiro pé atrás. Pô, a Folha de São Paulo, quando escreveu sobre tal coisa que eu conheço, escreveu um monte de besteira. Então eu vou com o pé atrás, mas vamos ler aí o que é que ele tá falando. Ih, esse autor tem isso, isso, aquilo, mas olha, essa informação aqui dele... Isso é uma maneira de você ler o negócio. Outra coisa é quando eu vejo o nome Folha de São Paulo, imediatamente eu já associo. Globalista, não sei o quê, comunista, assassina, blá, blá, blá, blá, blá. E aí eu vejo embaixo que tia Geronésia já deu um like, ou o meu sobrinho Pedrinho, que faz sociologia, xingou. Então, antes de eu ter qualquer... sequer clicar no link, porque eu não vou clicar, óbvio que eu não vou ler dois parágrafos de texto, que ninguém tá aqui pra né? Ninguém aqui é Tolstói. Antes de tudo isso, eu já tenho 36 informações emocionais me dizendo como é que eu devo reagir àquilo. Olha só, você tá falando isso tudo, eu não quero viver mais nesse mundo, não. Porque vai ser... minha pergunta é essa, vai ficar cada vez pior? Vai ficar uma guerra de persuasão, de manipulação emocional na massa crítica? Ou as pessoas vão começar a aprender e vão começar a perceber essas estratégias de convencimento e vão começar a não se deixar enganar tão facilmente? Zé, eu queria tentar te responder isso daí. Que a gente está falando muito mal das mídias sociais, né? Como se fosse uma praga, né? Que... Agora, possibilitou diversidade, por exemplo, né? A gente hoje em dia tem muito mais diversidade de fontes de informação, por exemplo. Agora, o que a gente não tem são ferramentas de críticas para saber quem tá mentindo e quem não tá. É difícil, né, fazer isso. É isso que é a minha pergunta. A gente vai aprender essas ferramentas? Não, a gente tem ferramenta. A gente não tem, só que a gente tá usando as ferramentas erradas. A ferramenta para isso não é fact-check. A ferramenta para isso é cadeia. Não, mas como assim, prender o cara que o quê? Tipo, prender quem faz fake news? Tipo isso? Assim? Não, você prender o cara que tá usando esse tipo de desinformação com um fim político, para benefício próprio, entendeu? Não é prender o cara que tá realmente acreditando nisso. É, agora, aí entra uma outra questão que é delicada, que é, isso já está acontecendo, né? O Supremo Tribunal Federal fala, vamos combater a fake news, CPI da fake news, etc, etc. E aí o problema é o uso político disso, porque você cria um selo para você colocar nas pessoas que você quer calar a boca. Você dá uma informação e isso é fake news, vamos prender esse cara, ou vamos investigar, etc, etc. Então começou a virar uma ferramenta de censura no Brasil. É um problema sério. Agora, aí o pessoal começa a censurar a galera lá de blog, não sei o quê, ninguém tá nem aí, porque o cara tem opinião discordante da minha, que seja preso mesmo. Mas isso pra democracia é perigosíssimo. Não, mas uma coisa não é ter opinião discordante, André. Outra coisa é você usar ferramentas de manipulação, mentir para as pessoas e convencê-las de tomar decisões baseadas em mentiras, né? Não, eu entendo que o André está falando, porque isso está sendo usado de maneira errada no Brasil, porque no Brasil a gente é o anti-Midas, né? Mesmo as ideias boas, a gente consegue aplicar da maneira mais bizarra e errada possível. Óbvio que do jeito que está sendo feito é completamente bizarro e ilegal, mas enfim, ainda bem que alguém está fazendo, porque também se não estivesse fazendo dessa maneira, não ia estar fazendo nada, mas enfim. Mas não é a notícia, não é a fake news em si, mas você pode ir atrás, tipo assim, alguém está pagando esse cara. Quem está pagando esse cara? É vereador? Quem tá pagando esse cara é deputado? Não, não importa quem tá pagando. O que importa é se houve manipulação dolosa da informação pra te manipular e deturpar os fatos. Isso é importante. Só que eu acho que tá tendo uma confusão aqui na nossa conversa de... A gente tá falando de fake news. Eu tava até fazendo uma pesquisa aqui rapidamente. Bom, isso não tem um momento... Eu acho que aquela ideia que se tem hoje em dia de fake news, ela começou, segundo o que eu tava vendo aqui, num episódio muito específico, Antônio Sabato Jr., repórter norte-americano, da NBC, durante a campanha republicana de 2016, ele falou assim: eu acredito de todo coração que Obama é muçulmano. E os repórteres que estavam conversando com ele na hora falaram assim: não, mas Obama não é muçulmano. Aí ele fala: você pode acreditar nisso, mas no fundo do meu coração eu sei que esta é a verdade. E a verdade é: Obama é muçulmano. Então a gente está falando não de um enviesamento de uma opinião acerca dos fatos, mas de você lançar um fato totalmente totalmente descabido e você sustentá-lo emocionalmente como se ele fosse verdade, dizendo, olha, o céu é verde. Não, mas o céu não é verde. Não, mas você tem a sua verdade. Meu coração e aquelas pessoas que acreditam em mim, os meus, o céu é verde. Isso é a fake news. A gente tá falando disso. Não, e mesmo isso, se for um maluco que acredita nisso e tá defendendo por si só, ele tem o direito. Eu entendo esse lado que o Adé tá falando, né? Pra não, enfim, não censurar o direito do cara de falar besteira, né? Ninguém é obrigado a acreditar na besteira que ele tá falando. Agora, se você descobre que o cara que tá falando que o céu é verde tá sendo financiado pela, sei lá o quê, pela Associação Nacional do St. Patrick's Day, é diferente, entendeu? Essa que é a chave, pô. Não é o que o cara tá falando só por ser mentiroso, porque realmente é um argumento que o outro lado faz e que faz sentido, que é tipo assim, quem é que define, né, o que eu posso falar ou não? Agora, tudo bem, ele pode dizer que é absurdo falar que a Terra é plana, mas daqui a pouco ele pode dizer que é absurdo falar que o presidente fez isso, isso e aquilo e me censurar. A questão é que todo mundo sabe que esses caras recebem dinheiro de pessoas com interesses específicos, né? Pra falar coisas que... Esse Get Me Roger Stone é muito bom nesse sentido. Você vê eles... O Roger Stone, junto com os parceiros, inventou o que se chama nos Estados Unidos de Super PAC, né? Ou PAC, na verdade, né? Que é o Political Action Committee. Que foi uma maneira de driblar o financiamento eleitoral da campanha, né? Porque nos Estados Unidos tinha um limite para quanto você podia doar para uma campanha. Não sei os detalhes de como isso funcionava, mas enfim, existia limite para isso, quanto você podia investir, quanto você podia doar, como existe no Brasil. Aí os caras criaram esse Comitê de Ação Política, que é um comitê que não era vinculado diretamente à campanha, mas que poderia fazer propaganda em nome da campanha. E aí esses caras começaram a inundar de propaganda na televisão, que era muito conveniente para a campanha. Podia ser muito mais agressivo do que a própria campanha, porque não estava vinculado diretamente à campanha. E esses mesmos caras são os mentores por trás desse uso de fake news e de desinformação na política atual. Eles pagaram a mesma estratégia do PAC e do Super PAC, quer dizer, que é estar tangencialmente associado a uma campanha, mas não está vinculado nem amarrado moralmente por não ser diretamente ligado à campanha, e usaram isso para informação. Então eles começaram a financiar esses grupos de fake news, esses novos sites de notícia e o cacete, e começaram a botar dinheiro nisso, sem vinculação direta com a campanha, mas que na prática estão fazendo campanha. O que você precisa fazer é fazer o caminho inverso e conseguir vincular, primeiro, esses caras que dão essas notícias falsas e que criam desinformação a quem está dando dinheiro, que são o equivalente dos PACs nos Estados Unidos de informação, e aqui no Brasil, sei lá o que é, como é que esses caras organizam esse negócio do dinheiro, e depois vincular essa galera do dinheiro com o pessoal da campanha. E aí pronto, e aí não é nada novo, não é nada moderno, não é censura, não é nada, é simplesmente corrupção, né? Simplesmente você usar dinheiro que provavelmente deve ser público para financiar calúnia e difamação, que são crimes que já existem, né? E para financiar, nada é novo, não tem nada de crime novo nisso. O novo é só a forma como eles estão fazendo. Você precisa destrinchar a forma. Essa questão da propaganda política, né? Isso não é uma coisa nova, né? A gente tem um exemplo máximo disso com a propaganda nazista, por exemplo, ou soviética, etc. Não tem nada de novo, não. Under the Sun. Então, pessoal, esse foi mais um Sala de Projeção Podcast. Esse episódio foi não muito comum, né? Meio fora do normal, mas tinha que ter, eu acho, né? Inevitavelmente a gente ia chegar num episódio assim, um debate um pouco fora do filme. Perdoe se a gente não falou muito do filme, mas a gente estava com uma necessidade um pouco grande de debater ideias mais presentes, um pouquinho mais presas na realidade. Mas, de fato, a gente fugiu um pouco da interpretação da obra de arte para debater um pouco, né? Um pouquinho sobre política, sobre sátira, sobre ideias, sobre fake news, né? Mas acho que foi bom. Próximo filme, voltamos. Né, ao nosso típico episódio do podcast do Sala de Projeção, vamos falar sobre The Matrix. Imperdível! Aproveitando um pouco que vai sair o The Matrix 4, né, Ressurreições, vamos falar um pouco sobre o Matrix original, somente o original, de 1999. Um abraço pra vocês, despeçam-se, por favor, Igor, André e Gustavo. Tá bom, doutor. Tô exausto, nunca mais falar de política na vida. Até mais, gente, foi um prazer estar aqui. Vocês não tendo escutado minha voz, mas eu estava aqui. Tá certo, Igor. Mas foi muito bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos em Matrix, hein, pessoal? Não perca o próximo episódio. Um abração pra vocês. This is the end. Beautiful friend. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. This is the end. My only friend.